Bora, meu parceiro Betinho, minha galera de Sacro Dias. Bora, minha galera de Aporá. Das antigas, vai. Alô, tô ligando pra saber como você está. E por isso resolvi ligar pra contar que sonhei com você. Apesar das distâncias que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir, pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim. Isso vai, isso vai. Eu só menti pra não sofrer. Eu só queria te dizer, tô morrendo de saudades de você. Resolvi ligar pra contar que sonhei com você. Amor, é tão bom ouvir de novo a tua voz. Apesar das distâncias que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, se só me inventei pra te ouvir, pra contar que chorei, solidão tava doendo em mim. Menti pra não sofrer. Eu só queria te dizer, tô morrendo de saudades de você. Estúdio é